De propósito, menos é mais, vou zoar. Obrigado pela moral de estar aqui fazendo esse som. Vamos mandar um áudio agora, hein? Você me deixa uma loucura, sem ter como te localizar. Dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua, se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Canta! Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. Dessa vez você foi imatura, por mensagem pra se terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua, se eu te baixo, tem que tentar me perdoar. Aquele pagode pra todo mundo soltar a voz e cantar aí, ó. Vocês, manda áudio. Odair CDs, o som do espalhador. Você só sai da minha vida se eu for também.